Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 1 da Antena Web. Mais uma edição que tem agora início e que esperamos seja do seu inteiro agrado. A edição de hoje do Nota 7 vai de 90 dedicar-se à flauta de pan. Éramos para ter 5 edições, vamos ter apenas 4. De todas as formas, estamos aqui para trazer aos nossos ouvintes mais um espaço radiofónico dedicado à música instrumental e, como já falei, à música, portanto, de flauta de pan. Vamos ter pela terceira vez, nestas edições, o nome que eu acho que merece estar aí, com toda a justiça, aqui, neste espaço radiofónico. Estou-me referindo atualmente ao romeno Gheorghe Zanfir, que foi quem popularizou na Europa e um pouco por todo o mundo a flauta de pan, que evoluiu de uma flauta andina, assim aconteceu. Wonderful Spring é como se chama esta melodia. Ainda para ouvir também Moon River, uma música que é, aliás, bastante conhecida, de um compositor que faleceu há pouco tempo, Andy Williams, a memória não me atraiçoa. Mas enfim, são estas as duas músicas que abrem mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 1 da Antena Web. Boa tarde. mais dois temas bastante conhecidos, depois destes dois que ouvimos, aqui com Moon River e Wonderful Spring. Agora vamos ficar com Lara's Team, uma música que, enfim, é bastante conhecida, e vocês poderão não estar a conhecer pelo título, mas certamente vão reconhecer pela melodia. Uma que dispensa qualquer tipo de apresentações. É a segunda que ainda assim vou apresentar. Estou a falar de Fernando, a música dos ABBA, e que tem, aliás, uma interpretação lindíssima nesta flauta, mesmo até a própria orquestra, o próprio acompanhamento está excelente, muito fiel ao original cantado pelos suecos ABBA. Já ouvimos aqui em ocasiões anteriores, vamos ouvi-la mais uma vez, Fernando, mas antes temos para conferir Lara's Team. Vamos conferi-las. Thank you. E pronto, creio que não ficaram dúvidas. Realmente, Lara's Team é muito conhecida. Esta música tem muitos nomes. Mas quanto a Fernando, é só mesmo um, não é? Mais dois temas, com apenas uma palavra cada um. Dreaming, primeiro, e Yesterday. Quanto a este Yesterday, é mesmo dos Beatles. Ou de Paul McCartney. Enfim. Enfim, sim, é dos Beatles, eu confundo, nunca sei se é dos Beatles, se John Lennon, de George Harrison, de Paul McCartney, enfim, é dos Beatles, ou de um membro dos Beatles, não tenho comigo esta informação no exato momento. De todas formas, posso dizer-lhe que sim, é uma música mundialmente conhecida e é uma das músicas com mais versões feitas e gravadas em todo o mundo. Mas a primeira chama-se Dreaming e começa assim. E chegamos, ouvintes, ao final desta edição do nosso Nota 7. As portas estão mesmo quase a fechar-se. Hoje tivemos não 6, mas sim 8 melodias. E eu vou deixar-vos com On the Radio, que é uma música bastante conhecida. E logo depois, uma outra que talvez ainda mais conhecida, que é de Rod Stewart e chama-se Sailing. Nós ouvimos recentemente esta música tocada em piano, mas hoje vamos ouvi-la tocada em flauta de pé. E é assim que se fecham as portas de mais uma Nota 7, aqui no canal da Antena Web. Voltamos a encontrar-nos brevemente, amanhã, no programa Escolhas Tuas Corbeu. Irei dar mais detalhes sobre porque é que eu digo brevemente e não na próxima segunda-feira. Aos ouvintes, votos de uma boa noite, enfim, já será noite quase, e até um dia destes, muito breve. Até lá.